Panorama Agrícola para 28 de fevereiro de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, um abraço especial para você. Este é o Panorama Agrícola de quinta-feira de lua cheia, 28 de fevereiro de 2013. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: não deixe tua língua dizer o que aí tua cabeça pode vir a pagar. Na dica do Panorama Agrícola, investimento em piscicultura. Na entrevista, Itajaí lança arroz preto e vermelho e inaugura laboratório. E no Panorama Regional, você ouve Chicão falando sobre as cores da terra. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Para conferir outros programas, acesse o site da EPAGRE ou o portal Dia de Campo ou ainda no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quer investir em piscicultura? Procure a EPAGRE, que já ensinou a mais de 5 mil produtores a cultivar peixe. Você pode realizar cursos de capacitação e melhorar as técnicas de cultivo. Fique ligado no Panorama Regional. Preparo de tintas com cores da terra. A técnica das cores da terra foi aprimorada pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, já que os povos primitivos utilizavam os pigmentos naturais para fazer seus registros e escritas. Como é possível, então, visualizar nas inscrições rupestres exigentes existe ainda em diversos locais de Santa Catarina. A primeira abordagem da oficina junto ao público das famílias rurais, alunos e professores, é uma explanação geral sobre os diversos tipos de solos, seus aspectos, composição, aptidão, cores, a importância da sua conservação e a quantidade de anos necessário para a formação, então, de 1 centímetro de solo. A partir daí, são preparadas as tintas com as diversas cores de terra coletadas pelos participantes da oficina e os trabalhos vão surgindo, então, conforme a criatividade de cada um. As tintas são perfeitas para serem utilizadas em artesanato de madeira, tela cerâmica e também como tinta imobiliário. Segundo Edna Figueiredo, que é extensionista social da EPAGRE de Videira, instrutora, né, então, dessa oficina, durante o trabalho realizado em São Joaquim, surgiu a paisagem que retrata as belezas cênicas do lugar. São araucárias, ipês, animais, né, lagos, taipas e pássaros. Todas as participantes deram sua contribuição para a realização do trabalho, que no final foi avaliado positivamente com uma boa metodologia para a realização de oficinas de educação ambiental junto ao nosso público. Participaram, então, da oficina Cores da Terra, 12 extensionistas sociais aqui pertencentes à EPAGRE, né, região de Lages e também da região de São Joaquim. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na próxima quinta-feira, dia 7 de março, na Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí, acontece o lançamento de 3 novas cultivares de arroz. Informações adicionais com José Alberto Noldin, gerente da Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí. Nós temos 3 novos materiais que vão ser disponibilizados aos agricultores. Uma cultivar que é, vamos chamar, regular, como as demais cultivares nossas da IPAGRE, que é o SCS 118 Marques. E nós também estamos com novas tecnologias, com tipos especiais de arroz, uma nova linha de trabalho nosso. E nós estaremos disponibilizando uma cultivar de arroz vermelho e outra de arroz preto, cujo destino seria basicamente para a produção de arroz no sistema de produção orgânica. Então são novas opções que nós temos a oferecer, especialmente nesses tipos especiais para os nossos pequenos agricultores. É uma tecnologia diferenciada que se destacam pelo seu valor nutricional. Então nós esperamos que essa diversificação de materiais também está contribuindo para a melhoria da sustentabilidade, da rentabilidade da cadeia produtiva do arroz em Santa Catarina. É a primeira vez que a IPAGRE lança cultivares de arroz preto e vermelho? Sim, é a primeira. Na verdade, em termos de Brasil, de arroz preto existe apenas uma cultivar que já foi lançada há um tempo atrás pelo IAC de São Paulo. Então, o nosso caso é o primeiro, com o destaque que o nosso é um grão longo, agulhinha, também tipo agulhinha, e da mesma forma que o arroz vermelho. Existe uma cultivar lançada pela Embrapa um tempo atrás e agora também uma cultivar nossa da IPAGRE, também um arroz vermelho, porte baixo, com grãos tipo agulhinha. E esse arroz vermelho e esse arroz preto, a ideia é abrir um nicho de mercado para os produtores? Na verdade não é abrir um nicho, é tentar atender um nicho de mercado que já existe. São mercados pequenos de consumidores que demandam esse tipo de produto, seja aqui no estado ou fora do estado, especialmente em grandes centros consumidores. Então naturalmente que o tamanho do mercado é limitado, mas ele existe. E talvez em algumas situações nós ouvimos que o mercado não existe porque não tem produto. Então nós esperamos que com a oferta dessas alternativas, certamente há possibilidade de aumento do mercado para esse tipo de produto. E com relação, Noldin, digamos, a cultivar de arroz branco, cultivar Marques, quais são as características dela? Não, é um material que se destaca pela qualidade de grãos, inclusive para arroz branco, assim como parbolizado, como são os nossos materiais. Ela tem tido um bom comportamento, bom alto potencial produtivo, e também ela se destaca também por boa tolerância a doenças, o que é desejável, já que com o tempo de cultivo, normalmente os materiais têm uma tendência de perda dessa tolerância. Então, essa renovação de cultivares vão contribuir nesse sentido para materiais que tenha produtividade mais estável e também com maior tolerância, especialmente a doenças. 7 de março? Dia 7 de março, a partir das 9 horas da manhã, lá na Estação Experimental de Itajaí. Está destinado aí a técnicos, lideranças, essencialmente, alguns produtores, mas o público em geral também quiser visitar, os nossos agricultores podem agendar a visita para conhecer os nossos materiais a campo, independente da data de lançamento que está agendado para 7 de março. E haverá também inauguração de um laboratório? Nós também teremos a inauguração de uma obra, ampliação do nosso espaço para laboratório, laboratório de análise de biomoléculas, e laboratório esse que foi construído com recursos, com apoio do governo federal, recurso do PAC, justamente de um fruto de uma cooperação, uma parceria IPAGRE, Embrapa e com o governo federal. Então nessa data também estaremos inaugurando esse evento. Esse laboratório, qual o objetivo dele? O objetivo básico é nós intensificarmos os trabalhos de dar apoio ao melhoramento genético, que hoje são novas tecnologias, novas ferramentas, que nós precisamos, novos equipamentos, e que esse laboratório vai nos ajudar nesse sentido a dar base para o trabalho, não só de arroz, mas das outras atividades também que a gente faz na unidade, para melhorar e qualificar sempre mais os trabalhos desenvolvidos pela Estação Experimental de Itajaí. Você ouviu a entrevista com José Alberto Noldin, da Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí, sobre o lançamento de 3 novas cultivares de arroz na próxima quinta-feira em Itajaí. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.